e desabou. Pior que um temporal, se desmanchou nas bodas de cristal. Rompeu-se o cordão umbilical, do sim fez-se o não, do mel fez-se o mal. Mas cá pra nós, durou demais até. Foi só paixão, sem profissão de fé. Amor pra rasgar meu coração, não deixo sangrar, eu deixo de mão. Até nunca mais, não perco o avião. Você, aliás, perdeu meu perdão. Me deixa em paz, não fale em vão. As ingratidões eu entrego pra Deus. Vá com seus botões, eu fico com os meus. PT, saudações, adeus. PT, saudações, adeus. E desabou, pior que um temporal, se desmanchou nas bodas de cristal. Rompeu-se o cordão umbilical, do sim fez-se o não, do mel fez-se o mal. Mas cá pra nós, durou demais até. Foi só paixão, sem profissão de fé. Amor pra rasgar meu coração, não deixo sangrar, eu deixo de mão. Até nunca mais, não perco o avião. Você, aliás, perdeu meu perdão. Me deixa em paz, não vale em vão. As ingratidões eu entrego pra Deus. Vá com seus botões, eu fico com os meus. PT, saudações, adeus. PT, saudações, adeus. PT, saudações, adeus.